children and see those hopeful eyes. Look at your brother, a friend for all your life. All those people here around me, I'm loving more and more. Now I understand what we're living for. Like an eagle in the sky, spread my wings and fly, and I'm sailing on the wind. My eyes won't miss a thing, and life begins. Look at a valley. Like an eagle in the sky. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. E o Reef Service desta semana é dedicado a um dos meus vocalistas de hard rock preferidos. Estou a falar-vos de Goran Edman. Goran Edman passou por bandas como Brazen Abbott, Street Talk e também trabalhou com nomes como Yngwie Malmsteen, John Norum, Vinnie Vincent, entre muitos, muitos outros. E vamos iniciar este Reef Service com uma sequência de baladas. E vamos iniciar com o trabalho acústico de Goran Edman, o seu Unplugged live em Varna em 2009. Para vocês, Goran Edman, Save Our Love. The same old song, let's make right. produção da nossa sala. Estou chegando a cor isso, que por isso foi ao cenário. Vamos entrar no mercado. Isso que é melhor, senhor. E nesta primeira sequência dedicada à carreira de Goran Edman, após Save Our Love, música da fase de Goran Edman na banda de Yngwie Malmsteen, ficamos com Corin and Edman e a música True Colors, música retirada do álbum Rock the Light. Este álbum contava, além de Goran Edman, com Clive Corin, um teclista belga. E terminamos esta sequência de baladas com a participação de Goran Edman nos Talisman. Ele apenas gravou algumas demos que viram à luz muitos anos após o lançamento do primeiro álbum dos Talisman, já com Jeff Scott Soto. E da compilação Vaults, ficamos com a música Oceans, que no primeiro álbum de Talisman tornou-se a música Just Between Us. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar a sequência com outro projeto de que Goran Edman fez parte. O projeto Voices of Rock. Projeto liderado por Michael Voss, dos Mad Max, e que contava com, entre outros, Goran Edman, Steve Overland, Joni Joelli, entre muitos, muitos outros. E do álbum 2007, vamos ficar com a música China in Your Hands. Para vocês, Voices of Rock, China in Your Hands. One night, one flight. I love E após Voices of Rock, quem nos aparece é a banda liderada por Nikolo Kotsev, a banda Brazen Abbott, e do álbum Guilty as Sin, ficamos com a música Like Jonah. E terminamos esta sequência com o projeto Rain Gold, e do álbum Universe, ficamos com a música Northern Light. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciá-la, temos aquela que eu acho que é a primeira banda de que Goran Edman fez parte, os Madison. E do álbum Best in Show, vamos ficar com a música Carry On. Para vocês, Madison, Carry On. e após Madison ficamos com Street Talk, e do álbum 5 ficamos com a música Sniper, e terminamos esta sequência com uma demo da tentativa de Goran Edman de entrar para a banda de Vinnie Vincent, a banda Vinnie Vincent Invasion, e dessa demo ficamos com a música Back on the Streets. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com os Cry of Dawn, e do álbum Cry of Dawn vamos ficar com a música Life After Love. Para vocês, Cry of Dawn, Life After Love. It's a price you pay for dreaming. I should have read between the lines. Steal me away. I wanna go back in time and make it right. Give me yesterday, tonight. So tell me it's a lie. About that two of us. Maybe I am just a dreamer, a prisoner in my own world. Oh, is it such a crime to think back on times when you used to be my girl? Steal me away. I wanna go back in time and make it right. Give me yesterday, tonight. So tell me it's a lie. After life, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Cry of Dawn, ficamos com Scovered Call. E do álbum Impact, ficamos com a música Make a Wish. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de três bandas, de três trabalhos, de que Goran Edman apenas fez a parte de backing vocals. E do álbum Shifting Gear dos Alien, vamos ficar com a música Turn on the Radio. Para vocês, Alien, Turn on the Radio. Standing there, Lord knows I did. This I don't mind, and easy to please. How could you know what was going on? After I'm fire burning. We gotta fight to stay alive. Ain't gonna stop these wheels from turning, 'cause we got fuel to burn and highways to ride. We gotta reach the sky tonight. Don't let this moment slip through your fingers. No deep within, you're free like the wind. If you give yourself the chance to fly. Came for the rock. Here for the road. I feel the rock. Deep in my soul. 'Cause it's a time we will remember. I'm gonna live while I'm alive. Don't think we need the break. E nesta sequência de três músicas em que Goran Edman apenas faz a parte de backing vocals após Alien, ficamos com os Swedish Erotica. E do álbum Two Days Gone, ficamos com a música Break the Walls. Terminamos a sequência com os The Poodles. E do álbum Sweet Trade, ficamos com a música Reach the Sky. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Backwood Spirit. E do álbum Backwood Spirit, lançado em 2017, vamos ficar com a música Soul to Soul. Para vocês, Backwood Spirit, Soul to Soul. I will. You know that I hold you even when you're out of reach. You know that I see you even if you're out of sight. So tell me. Yeah. dawn I see the morning light grow strong outside from the tree. I can hear a sparrow's song, reflections from the sun are dancing in your hair as I slowly fill my lungs with refreshing morning air. I'll be yours and you'll be mine till the end of time, side by side, all the way till the final day. Angel eyes, angel eyes, sparkling bright like stars to fill the sky. This magic beam, I cherish you to hide my candle in the night for a love that never dies. Is a light that shines so bright. E nesta sequência de baladas, após Backwoods Spirit, ficamos com Snake Charmer e do álbum Backyard Boogaloo ficamos com a música Life on Mars. E terminamos esta sequência com Skarma e do álbum Wonderland ficamos com a música Angel Eye. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência de hard rock mais melódico, de AOR. E vamos iniciar com Chasing Violets e do álbum Outside Heaven vamos ficar com a música The Price to Pay. Para vocês, Chasing Violets, The Price to Pay. Follow me wherever I go, she will. You're controlled by a higher power. But this one don't have all the answers. You think you got the freedom to choose? Yeah. Perfect life in front of your TV screen, in the comfort of your home, where life is never near. Gonna pay the price. The enemy isn't who they say. Thank you. useless if it makes us all blind. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência mais AOR, após Chasing Violets, ficamos com o projeto AOR, projeto liderado por Frederic Slama e do álbum The Secrets of LA, que conta, além de Goran Edman, com nomes como Bill Champlin, Alessandro Del Vecchio, entre muitos, muitos outros. E do álbum The Secrets of LA, ficamos com a música Web of Lies. E terminamos esta sequência com o projeto Jeff. E do álbum Land of the Free, ficamos com a música Fool's Paradise. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Glory. E do álbum Wintergreen, vamos ficar com a música Yesterday News. Para vocês, Glory, Yesterday News. Inspiration. E após Glory, ficamos com a banda liderada por Mark Sweeney e por Michael Voss, a banda Wolfpack. E do álbum Cry Wolf, ficamos com a música Palace of Gold, música que conta com a participação de Goran Edman. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com a ópera rock Nostradamus, um projeto liderado por Nikola Kotsev e que contava com Goran Edman, Jolene Turner, Jorn Landa, Dougie White, Seth Jordan, Alana Miles e também com os instrumentistas Mick Michaeli, John Levin, Jan Haugland, que faziam parte e atualmente ainda fazem parte do Europe. E do álbum Nostradamus vamos ficar com a música Desecration. Para vocês, Nikola Kotsev, Nostradamus, Desecration. Thank you. E é com Making Love, de Yngwie Malmsteen, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Nicolò Kotzev, Nostradamus e a música Desecration. Continuamos com o trabalho a solo de John Norum, o álbum Total Control, e deste álbum ficamos com a música Love Is Meant to Last Forever. E terminamos com Yngwie Malmsteen e do álbum Eclipse ficamos com a música Making Love. E é com Yngwie Malmsteen que me despeço do Riff Service de hoje, dedicado a Göran Edman. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Every hurt, every tear that you cried. 'Cause when you feel this strong and you can't go on, there's nothing wrong. Just try to realize you won't ever have to say goodbye. You won't ever have to say I wasted colder, I will be your shoulder. I give you